Se inscreva no canal Rafael MB no YouTube e curta os melhores CDs do Pará. Boutique do MB. A loja que veste a galera do rock doido em Muaná. Siga no Instagram, arroba Boutique do MB. Joga o bracinho pra cima, quem tem fé no papai do céu aí. Eu quero ver todo mundo jogando o braço pra cima. Passando energia positiva. Que esse ano de 2023 venha carregado de muitas bênçãos. De muitas realizações. Eu quero ver todo mundo jogando o braço pra cima. Quem acredita em Deus, quem tem fé no papai do céu aí. As duas mãozinhas, as duas mãozinhas. Obrigado, meu prefeito do Biri. Obrigado, meu parceiro Bruno Maguila Eventos. Rafa MB. A galera que patrocina o Gordinho hoje. Obrigado pela moral. O meu amigo João da Maju Motopeças. Matheus Pimenta. Estúdio da D. Jefferson da TJ Esportes. Obrigado pela moral, meu irmão. Vamos começar. Isso é pra vocês. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo. Alô, Muaná, Ilha do Marajó. Alô, Muaná, Ilha do Marajó. O DJ Anderson considerado. O gordinho no 18 chegou. Eu quero é bagulho doido. Quero dançar muito. Poder abraçar os amigos sem restrições. Tomar todas. Celebrar a vida. E poder dizer obrigado, meu Deus, por me permitir viver este momento. O Anderson considerado. Oi! DJ Anderson considerado. O gordinho no 18. Apoio. Brother Maquila Eventos. Boutique do MB. O Vale. Matheus Pimenta. Estúdio da D. Jefferson da TJ Esportes. Maju Motopeças. Joga o bracinho! Vou jogar o brinde da MB pra galera! Vou jogar! Vou jogar o brinde da MB! Joga o bracinho pra cima e bora! Joga o bracinho! Joga tudo! Então, vamos beber morar no bom e velho estilo rock doido, com o gordinho no 18. Mas antes, eu quero saber se vós estão preparados. E aí, galera, vocês gostam? Quem gosta do rock doido? Então chama que ele vem. Jovem! E aí, Publi! A maior pressão de Barcarina chegou! Tudo preparado, meu gordinho no 18, onde sou considerado. Vai botar bagulho, tá bagulho. E eu vou no rei, vocês vão no rão! Eu vou no rei, vocês vão no rão! Ei! Doido, doido, doido. Joga o bracinho pra cima, bora! Só os caras doidos jogam a mão e dá de sal. Joga e dá de sal, Moana, dá de sal, dá de sal. Dá de DJ Anderson. Se brigar, os pit vão pegar. Vai. Se brigar, os pit vão pegar. Se brigar, os pit vão pegar. Bora pé de pano, os pit vão pegar. Eu me ensinei na última vez. Os pit vão pegar. Todo mundo joga o braço pra cima e dá de um latido do pit, você. Isso, papai! Os pit vão pegar. Bora pit pegar. Pega pit pegar. Bora pit pegar. Vai começar meu braço e bora começar meu braço e bora começar. Um, dois, três, agora! se inscreva no canal Rafael MB no YouTube e curta os melhores CDs do Pará. Só quem tá solteiro e moleja no Brasília aí! Eu queria saber quem é que tá solteiro e quem prefere ficar solteiro. Deixa o bracinho em cima aí. Quem tá solteiro? Bate na palminha, bate na palminha. Só quem tá solteiro, só quem tá solteiro. Um, dois, três e toca! DJ do baile, eu vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar, Você precisa me ouvir. Você foi meu primeiro erro. Você foi meu primeiro erro. Eu fui mais que o suficiente. Você achou que não ia dar certo. Você foi meu primeiro erro. Você aí, bebê! Eu tentei te ligar. Você não quis. O Ana vai cantar bem alto, quero ver! É o quê? Segura o batidão. Segura o batidão. Segura o batidão. E só quem tá solteiro joga o bracinho pra cima. E só quem tá solteiro joga o bracinho. Só quem é sincero joga o bracinho. Só quem é sincero joga, joga, joga. Bora na criada. Bora com a criada. Bora com a criada. Bora MB. Bora MB. Um, dois, três. Segura o batidão. Tem Moana na boutique do MB. O Rafael MB da boutique do MB. Com várias novidades feitas pra você. Com as melhores pipoca. Fica ligado. Todas e audaz, império também legado. Se liga MB, Royal Black tá do lado. Entra MB, entra MB. Boutique do MB, boutique do MB. Boutique do MB, boutique do MB. Tá uma poda sabia fazendo caqueado. Tá uma poda sabia fazendo caqueado. Passinho do... Alô, Jorge! A loja que veste a galera do rock doido em Moaná. Falei contigo e eu assumo. Tu foi embora e eu entendo. Mas ficou tanto amor. Aí, Jay Neto MT, esse é o DJ Paulinhos. Eu preciso ouvir. Ouvir que me queres. Pra sentir que ainda me queres. Dale, DJ sincero, joga o bracinho pra cima. Só quem é sincero, só quem é sincero. Joga o bracinho pra cima. Joga, joga, joga, joga, joga. Um, dois, três, pipoca! Siga no Instagram, arroba Boutique do MB. A minha energia aí, papai! Bora, pé de pano! Equipe Cachaça de Bacarina! Vou contar a minha história de amor. Foi tão doido como rolou. Você tão perto ao mesmo tempo distante. Ninguém botava fé nesse romance. E quando encontrei você com outro alguém, eu também. O teu olhar no meu foi tiro certo. Mano, tu não tá vendo. O teu lugar é aqui. Quem é que sabe cantar, vai cantar. Bora, Diego Esporte! Daniel do Poça, meu amigo Ninho do Poça, aí do Ladinho. Quem é que vai fazer amor hoje? Canta aí, vai! Blaster! Prepara aí, Blaster! Prepara aí! Alô, tu! Bora, tu! Fala na frente, tu! Fala na frente, tu! Representa pé de pano aí! Pacheco e o professor Robério tá na área. Vai ser, o bicho vai pegar. É o Bruno Maguila, Bruno Maguila. Saiu o Gavizão. Qual é a família que faz a curtição? Vai! Olha, Nielson! Segura o Nico, o bagulho tá doido. Só, tô ligadão, ligadão. Só, tô ligadão, ligadão. Família pé de pano. Família Leopoldo de Moaná, meu irmão, tá bagulho doido. Mano. Bora, Wellington! E aí, DJ, bota o povo pra dançar. Até o Wellington Nobre lá de Barcarena tá embora. E aí, DJ, solta aí o gravizão. Família pé de pano é loucura, meu irmão. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Bora, Blaster! Na, na, na. Que comanda a pantera cor de rosa. O David que com... Alô, DJ Anderson! Toma, toma, toma, caqueado. Toma, toma. Vai, Maiara! Caqueado, vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá, um, vai dois, pra três. Lá, vai pra cá. Amane, cari, curca, bari. se inscreva no canal Rafael MB no YouTube e curta os melhores CDs do Pará. Vem gordinho no 18, apresenta esse show, vem Anderson, considerado jogador do valor. Toma bazucada, toma bazucada, toma bazucada, toma bazucada, toma bazucada, toma bazucada, toma bazucada. Estoura essa bomba! Olha o Brasil, Brasil! É o gordinho no 18, então pega essa visão, é o Anderson considerado. Só quem tá solteiro, joga o Brasil, o Brasil! Tá joga o Brasil! Joga tá o Brasil! Joga o Brasil! Tá joga o Brasil! O Rock tá pressão! O Rock tá pressão! O Rock tá pressão! Vai, fogo! Tá doidão o boladão, tá doidão o boladão. Tá doidão o boladão, tá doidão o boladão. Então pega a visão, então pega a visão. É o gordinho no 18, então pega essa visão. É o Anderson considerado e o Rock tá pressão. Agora os caras doidos. Acesse www.rafaelmb.com. Dá um grito pra mim aí. Tem mulher solteira hoje aqui em Moaná, tem? E quem é que tá comprometido? Faz barulho pra mim aí. Quem tá comprometido, dá um grito aí. Vai, vai. Ai, ai, amor, volta comigo. Seu gostoso, seu safado, seu bandido. Ai, amor, volta comigo. Seu gostoso, seu safado. Bora falar de amor um pouquinho, bora. Bora falar de amor, bora. E a minha boutique do MB, meu irmão. A boutique oficial do DJ Anderson. Hoje reacendi a chama aqui no meu coração. Saí sozinha pelas ruas pra lembrar do que passou. Ouvindo aquela música que fala de amor. Que fala de amor. Fala de amor. Eu com 2 horas, dias, meses que não tenho mais você. Sabe que cada segundo fere o meu coração. Falo pra todos meus amigos que contigo. Só quem é sincero pode cantar, vai! Contigo sonhei. Boutique do MB, a loja que veste a galera do rock doido em Moaná. Queria fazer uma pergunta pra vocês aqui. Quem é que tem aquela amiga que chora por ex até hoje aí? Aquela amiga que chora por ex, que chora por ex até hoje. Aponta pra ela se ela tiver do teu lado aí. Aponta pra ela. E aquela amiga que é bancada pelo velho da lancha, ela tá aí, tá? Ela tá aí. Até aí! E aquele teu amigo que é bancado por viado, tá aí, tá? Quem é que tem amigo que é bancado por viado? Dá um grito aí! Aponta pra ele! Aponta pra ele que ele vai ficar dividido agora, meu! Siga no Instagram, arroba Boutique do MB. Meu amigo alemão do celular, o rei do celular tá na área, meu! Moleca doida tá representando, viu, Grigri? Difícil é decidir quantas coisas é certo. Olha o açaí do Gui, galinha! Bora, Gui! Banda MC, uma pancada de sucesso. E vai girar, vai girar, vai girar! Roberta, equipe Cachaço, Max aí do Ladinho. Alô, Nildo, poça pra cima, Guilherme! Quem é que prefere ficar solteira a vida toda? Dá um grito aí, vai! Joga pra cima! Quem é que vai curtir o carnaval solteiro? Dá um grito aí. Meu amigo Bruno da BR, Metalúrgica também lá de Caripuna. Olha, se o teu amor já mentiu pra você pelo menos uma vez só, você vai cantar bem alto pra ele ou pra ela pra dar resposta agora. Se ele ou ela já mentiu pelo menos uma vez, vem agora! Partiu Mitas mais tarde. E depois à noite a parada é no engenho, hein? Quem sabe vai cantar agora, pobre jovem! Olha, o Maguila Eventos mandou liberar a portaria aí, viu? É só pra continuar a revista aí da galera. Quando o amor acaba, o coração sabe o caminho que vai seguir. Bora, Gordinho, detonando, detonando! Abraço, amigo Sargento Duarte e o Frango do Pará Correia tá na área. Frango! Let's go! Para meu público! Tem amores na vida que não são pra vida. Nesse caso, eu e você. Preto da Dida! Estará! Tem começo que o fim me passa na cabeça. Até que um belo dia esse dia chega. Chega chamando pelo nome que chamou de amor. Avisei ele cedo hoje. Fala que acabou. E o nosso pra sempre, infelizmente, não vingou. Apesar de não te comover com meus... Os caradores de Abaidetuba estão na área. É. Meu amigo Kiko Benegia, meu irmão. Bora, Kiko! Vou me dar em Moaná, garoto! Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo, mesmo que você ligue o foda-se, você segue sendo a maior. se inscreva no canal Rafael MB no YouTube e curta os melhores CDs do Pará. DJ Anderson considerado o Gordinho no 18. Bora começar assim, ó. Mari Fernandes. Quem nunca traiu na vida, joga o bracinho pra cima aí, geral. Todo mundo, todo mundo. E canta bem alto, vai. Eu lembro que quando me deixou, eu bebi por você. O coração tava sofrendo, não parava de doer. Eu me humilhei. Segurei. Mas correndo atrás de você, porque seu beijo. Quem sabe vai cantar agora, vai! Quem não vale é você. E o quê? Mais alto, vai! Acesse www.rafaelmb.com. O teu amigo cuida. Cuidou por você, amor, não te quero mais. Ele é o suposa. É o nome da emoção, pé de pano. Teu amigo cuidou, ele cuidou, cuidou, cuidou. Ele cuidou, cuidou, cuidou. Meu amigo Tássio Júnior, tá de camarote hoje, Tássio. Ele cuidou. Tássio Júnior, número emoção, um abraço aí, meu irmão. Emoção Amaral e Anderson considerado. Queria escutar o grito das mulheres que não depende de homem pra porra nenhuma aí. Eu não sou exemplo pra ninguém. Cê esperava o quê? Cê esperava o quê? Você é o príncipe encantado do conto de fadas que tu foi fazer. Um abraço a Nilvana e Ivana da Terra Firme. Tá comigo. Acho que a nossa comunicação falhou. Eu falava tomar e tu escutava amor. Era gostoso, mas você se emocionou. Era gostoso, mas você se apaixonou. Quem é que vai amanhecer chapado hoje aí? Pra quê? Pra quê? Que eu fui abrir o áudio dela no rolê. Vocês, vocês! Eu fui abrir o áudio dela no rolê. Um, dois, vai! Vai, meu irmão! Te ligando em só chamada recusada. Você na rua e eu em casa, naquela tarde. Vai chegar muito chapado em casa hoje, dá um grito aí! Pra cima! Deixa a boca não passa, a noite acordada na cama pelada, a noite é varada, esperando pra espegada. Deixa a boca não passa, a noite acordada na cama. Bora, Cíntia, bora, Rafa Blaster! Resolve aí essa parada, meu irmão! Bora, Robertinho. Tapa, varada, tapa, tapa, tapa, varada na raba. Machuca, machuca, machuca. Minha vida é putaria que eu não vou mudar por nada. Ela fala que eu não presto. Bora, Maguila! A galera vai cantar, Maguila, pega a visão. Vou mudar por nada. Só que onde eu tava em um, dois. Multique do MB. Venha você também vestir a moda do rock doido. Meu amigo Simar, Guira! Galera da Rosemar que está com a galera também por ali. E também tem aqui a galera aí, ó. O amigo Thiago, da todo mundo de camarote. Um abraço do Anderson! Quem é que tá tomando cachaça? Joga o bracinho pra cima aí. Põe a latinha pra cima, põe a latinha pra cima, põe a latinha pra cima. Quero ver todo mundo. A latinha pra cima e bora começar. te ver passar assim por mim. Você, você! Não sabe o que é sofrer, ter que ver você assim. O doutor Betão da Natura veio conhecer o show do Gordinho. Fala, doutor Betão! Meu olhar, let's go! Perder você no ar, na certeza de um amor, me achar um nada, pois sem ter teu carinho. Vou baixar o som e vocês vão cantar, hein? Sozinho. Pra cantar, Moana, vai! Eu me afogo em solidão. Sai do chão, camarão! Ana Júlia, cadê a torcida do Paysandu? Cadê a torcida do Remo? Siga no Instagram, arroba Boutique do MB. Joga o bracinho pra cima, quem tá feliz? Quem tá feliz? Vai! E sai do chão, sai do chão. Um, dois, três, vai! Jovem 2.0. Olha a galera dos clientes aí da nossa Boutique do MB. Pode buscar o copo de graça aí, copo personalizado da Boutique do MB. Aí no House Mix, viu gente? Pode buscar o seu copo personalizado, totalmente de graça. É a Boutique do MB, Rafa! E bem, graças a Deus, porque ela foi no meu lugar. Roda, roda, vem. O padre Raimundinho tá na área, né? Curtindo o Réveillon. Roda, roda, vem. Salta, roda, vem neste raio de suruba. Já me passaram a mão na bunda. Eu ainda não comi ninguém. Quem é que vai curtir o carnaval em Moaná? Faz barulho aí! E sai do chão, sai do chão. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Bora, Maguila, bora, bora, Maguilha, Maguilha. Na minha quadrilha só tem gente que brilha. Só tem gente que brilha. Simbora, moçada, segura a pisada. Só na sanfonada, só na zabumbada. Quem votou no Bolsonaro, dá um grito aí. Quem votou no Bolsonaro? Quem votou no Bolsonaro, dá um grito aí. E quem votou no Lula, faz barulho. E aí, macaco da laje? Eu fiz uma fogueirinha, esperando o meu amor. Tomou conta do terreiro, o Maguila que mandou. É madrugada, já chegou quem eu queria. Foi a dar uma da sorte da beleza que existia. Pra lá, lá, eu vou cantar de alegria. Quem espera se... E aí, gordante? Céu, joga o bracinho pra cima. Joga o bracinho pra cima. Só quem tem fé em Deus. Só quem tem fé em Deus. Bate na palminha e bate na palminha. Todo mundo na palminha. Yeah. Yeah. Assim, assim, assim, sim, vai. E só quem tá feliz, joga o bracinho pra cima. E só quem tá feliz, bate, bate na. E todo mundo tá feliz. Tá muito fraco, tá muito fraco. Quem é que tá tomando cachaça aí? Joga o bracinho pra cima, joga. Alô, meu bracinho, alô, meu bracinho. Só quem tá feliz, joga o bracinho pra cima. Só quem tá feliz, joga o bracinho pra cima. Assim. E todo mundo tá feliz. E todo mundo quer transar. Se inscreva no canal Rafael MB no YouTube e curta os melhores CDs do Pará. Obrigado, meu amigo Jorge. Obrigado, Didi Gênio. Galera da Publi Jovem, meu irmão, é nós na fita, galera. Uma suadeira. Maestro Dinho. Uma louca se metendo. Ui, ui, ui, ai, ai, ai, ai. Ui, ui, ui, ai, ai, ai. Uma louca se metendo. Ui, ui, ui, ai, ai, ai, ai. Ui, ui, ui, ai, ai, ai. Uma louca se metendo. Ui, ui, ui, ai, acesse www.rafaelmb.com. Só quem é sincero joga o bracinho pra cima. Joga o bracinho pra cima. Pra cima, pra cima. Alô, meu bracinho, bora, meu bracinho. Dali DJ Anderson. Quem é que nunca pulou a cerca na vida aí? Quem é que nunca pulou a cerca na vida? Quem é sincero, quem nunca traiu? Quem já pegou chifre, dá um grito aí. Não, não, sacanagem. Sacanagem. Quem já pegou chifre, dá um grito aí. Quem tem amigo corno, dá um grito aí. Quem tem amigo viado, dá um grito aí. Quem tem amiga sapatão, dá um grito aí. Égua, cara. Quem é que tem amigo que curte com viado aí, na moral? Quem tem amigo que curte com viado? E só quem tá feliz, joga o bracinho pra cima. Eu quero ver todo mundo, todo mundo. Todo mundo, todo mundo. Joga o bracinho pra cima e bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois, três. O cara arrumar alguma coisa. Nadson, o carinho. O cara que tá solteiro, ele vai olhar pro lado, vai ver que ela tá solteira. Vai chamar ela agora, meu amor, bora dançar essa, bora. Hoje eu pensei em você, em como era. Aí se tu tiver brigado com ela, por que é que eu fui me apaixonar por você? Tu vai dizer isso pra ela agora. Se tivesse ainda. Meu amor, bora começar o ano com tudo, meu amor. Canta assim pra ela. Eu ia te pedir pra ficar aqui. Eu voltaria. Meu amigo Wesley da Atalaia tudo. Chegou com mais uma carreta de gelo pra galera, meu irmão. Não funcionou porque foi eu que não quis. Eu sei, eu sei, eu sei. Não funcionou porque foi eu que não quis. Eu sei. Estúdio da D. Eu sei. Estúdio da D. Tô com saudade da nossa amizade. A gente se perdeu e não se encontrou. Mas o modo peças. Ora, se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde. Tô com saudade da nossa. Matheus Pimenta. A gente se perdeu e não se encontrou. Mas talvez agora, se não fosse tão tarde, não fosse. Jefferson da DJ Sport. Um super abraço, amigo Gemar, que tá com a gente. Um abraço, Gemar. Segura. Eu ia te pedir pra ficar aqui. Eu voltaria e apagaria tudo que. Boutique do MB, a loja que veste a galera do rock doido em Muaná. Quando você pediu pra terminar, quase que eu falei até que enfim. Meti dedo no olho. Olha, se tu não arrumar nada agora, tu não arruma mais, viu? E por dentro querendo te contar. Aí foi o suficiente pra inventar que eu sofri feito maluco por você. Ah, se eu soubesse dançar, mana! Fala a verdade é que eu não quis te atender. A melhor sensação que eu já senti foi ver que nem doeu e eu te esqueci. Eu tô bebendo é porque eu tô feliz. Eu tô feliz porque acabou nós dois. E aproveitando que eu tô solteiro, eu vou beijar primeiro e perguntar nome depois. Siga no Instagram, arroba Boutique do MB. E aí, Maxi? E a Roberta da Cachaça? Mentira! Seu namorado tá me ameaçando. Disse que vai dar confusão quando ele vê. Essa história é louca, já tá perigosa. Porque você me beija em qualquer lugar. Fico te agarrando sem pensar em nada. O nosso caso não dá mais. Diz pra mim, Moana, vai! Eu quero ficar com você. Mas chega de namoro. Blaster. Vai que esse cara agora pra ficar comigo. Eu deixo ela pra viver junto contigo. É tudo ou nada. Não dá mais pra dividir o grande amor da minha vida. Yeah! É tudo ou nada. Me mostra agora que você tá decidida. Se entregando de uma vez. Meu amigo João, não mais uma topeças. Obrigado, João. Seu amigo Rafael MB. Essa amizade que tem há mais de 10 anos, meu irmão. Tamo junto, bebê. Em abril tem DJ Ellison, Showman e o Gordinho de volta em Moaná. Me segura. Minha namorada já está sabendo que eu estou traindo ela com você. Seu namorado tá me ameaçando. Disse que vai dar confusão quando ele vê. Em abril, anota aí. Ellison Showman e o Gordinho no 18. Você me beija, hein? Buaná. Vai para a cidade! Traga nosso amor. Ai, que engraçado! Um caso complicado de se entender. Dali, DJ Anderson! Por que razão? Por coisas tão banais estragam o prazer. Nosso amor é lindo e grande. Obrigado, meu brother Maguila Eventos. Tá morrendo aos poucos. O nosso futuro vereador de Moaná, meu irmão. O amor se fez. Já transferi o meu título pra Moaná, viu? O amor se fez. O amor se fez. Já já tem mais rock doido. Por que você fez assim? Olha, se tu não vir pra vereador, vou botar o MB. Fez me iludir. Não é doido? Uma noite de amor que me entreguei a você. Agora você não liga pra mim. E a minha família pede pano! Uma nas equipes de tradição em Moaná e deu respeito, carinho e nome, viu? Me apaixonei sem saber. Viu, Gui? Chora meu coração. E eu não posso viver mais assim. A pensar em você me fazendo sofrer. Me diga, Muga, distribuidora BS, tá aí com a gente. Obrigado pela moral, meu irmão. Tamo junto. E sei, vou te esquecer. Queria te conquistar. Eu só queria te amar com seu olhar. se inscreva no canal Rafael MB no YouTube e curta os melhores CDs do Pará. Uma sequência pra te dançar com ela. Não dá mole, meu irmão. Lajota e Alene. Meu amor, quando a gente acabou, eu sofri, eu chorei. Pobre jovem, 2.0. Eu não pude estar. Sucesso! Não pude te abraçar. Meu grande bem é você, meu amor. Eu te dou minha vida, fica, por favor. Pra cima, garoto! Aquela sequência de gênio. A luz da minha vida. Me levanta até defunto, meu irmão. Vai. Olha pra mim. Sofreu quando a gente... Maestro Dinho. Aquela noite, quando eu te... Aí ela olha pro blaster. Na tua voz. E fala assim, vai. Foi tão ruim, eu também chorei. Quando a gente se deixou. Olha pra mim e me diz, amor, que não vai mais terminar. Acesse www.rafaelmb.com. Problema de vista, cara. Céu. Quero um machado pra quebrar o gelo. 200 metros não tem como, ladrão. Mesmo, desculpa, estranho. Eu vou... Mas é nóis, tá ligado? Do céu. Vem te embora pra cá que eu vou dar um alô na moral. Sempre estar lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre estar lá e ver ele voltar. Eu bebi! Bora tomar uma, meu irmão. Primeiro fogo, vou chorar sem medo. Vou lembrar do tempo de onde eu vi algum azul. Cheio verde. E a galera da... Galera da Rocinha aqui com a gente. A nossa GDR. Um abraço aí, ó. Duvido tu dançar essa. Na fonte dos seus olhos, quero me banhar. No seu beijo molhado, vou matar minha sede. Me embala nos seus braços, faça-me sonhar. Me leva pro seu colo, pode me ninar. Me cubra de carinho pra ser. Segredo, tudo entre a gente pode acontecer. Um amor por toda a vida, um momento de prazer. Sem lugar, sem tempo e hora, a escolha é sua. Te amo a luz do sol, a noite de lua. Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você minha presa, meu prato preferido. No meu primeiro pulo, posso te apoiar. Quem é que não tem hora pra chegar? Casa hoje aí, ó! Bora começar agora, meu irmão! Let's go! Cadê a galera do TikTok? Vai, garoto! Quer pouco? O TikTok do Maguila tá pipocando, meu irmão! Mulheres solteiras de Moaná, joga o bracinho pra cima aí. Só as mulheres solteiras, quero saber as solteiras hoje. E as mulheres que não dependem de homem pra porra nenhuma aí. Bora começar, pé de pano! Do MB. Vem. Venha você também vestir a moda do rock doido. Que doido. Daqui partiu Midas, viu? Midas Bar. E detalhe, tem sopa de graça pra galera. Começa às 6 da manhã no Midas. 7 da noite partiu um engenho, meu irmão. Quem tá solteiro, joga o bracinho pra cima. Vai! E só quem tá solteiro, joga o bracinho pra cima. Só quem tá solteiro, só quem tá solteiro, só quem tá solteiro, só quem tá solteiro. Me separei, porra. Tô solteiro agora. Tô solteiro agora. Tô solteiro agora. DJ do baile, eu vou sentar na você, sentar na você, sentar na você, sentar na você, sentar na tua piru. Vem piru, vem piru. Siga no Instagram, arroba Boutique do MB. Nós bota elas pra mamar. Nós é ruim, não marca toca. Depois chego emocionado e pede pra ver. Quero ver, quero ver. Depois quer contar vantagem, falando que é o pegador. Aí eu vou ter que zoar. Tu beijou depois que ela mamou. Aí eu vou ter que zoar. Tu beijou depois que ela mamou. Tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. E aí, boca de pelo. Tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. E aí, boca de pelo. Tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. Aí, nós bota ela pra mamar. Quem é que não tem hora pra chegar em casa? Dá um grito aí, ó. Só quem tá solteiro, joga o bracinho pra cima. E só quem tá solteiro, quem nunca traiu na vida, faz barulho aí. Joga, joga, joga, joga, joga, joga, Moana. Vai! Cheiro de perfume bom, ei, tu tá na gaiola. Cheiro de marala boa, ei, tu tá na gaiola. Várias malandras jogando, ei, tu tá na gaiola. Os amigos faturando, ei, tu tá na gaiola. Que eu gosto de cachorrada. Que a minha vida é putaria. Que eu não vou mudar. Ela fala que eu não presto. Que eu gosto de cachorrada. Que a minha vida é putaria. Que eu não vou mudar por nada. Só que ontem eu tava em casa. E ela fala que eu não tava. Porra nenhuma do inscreva no canal Rafael MB no YouTube e curta os melhores CDs do Pará. Joga tudo! Joga tudo! E aí, meu brother Maguinho! Então, jogo no parque, então, jogo no parque, então, jogo no parque, então, jogo no parque. acessem www.rafaelmb.com. Quem é que votou no Lula? Joga o bracinho pra cima, todo mundo quem votou no Lula aí. Quem votou no Lula? Quem votou? Faz o L aí, faz o L. Faz o L. Pro lado, pro outro. Pro lado, pro outro. Quem votou no Biri, faz barulho aí. Pensa num prefeito foda, meu irmão. Buaná é isso, é a humildade, é a simplicidade, é a curtição, e a galera vai doida agora, e aí meu comastê, um, dois, agora, lá vai fogo, deixar 10 minutinhos aí. 10 minutinhos. Fala, meu amigo Márcio, meu maestro de dedinho. Eu não poderia sair daqui hoje e tocar uma sequência de marcante pra sair no CD ao vivo. Pega essa visão aí de dedinho pra gente fazer um CD ao vivo das marcantes. E já já vou passar pro magnata do meu amigo DJ Boca, o Michael Boy. Vai ter o Tubarão Saudade aí. Muita saudade pra galera. Beleza? Vamos que vamos. Vou tocar a primeira pro CD. Um, dois, três, vai! Estalino vai te lembrar lá de Barcarena, Estalino. Pelo amor de Deus. Esconde a corda do homem aí, pé de pano. Pô, vou até entrar nessa equipe, hein, hoje. Tem uma vaga pra mim nessa equipe, hein, tem? Sinto um vazio. Lucas Marques na moto. E aí, lugar! Fico na esperança que um dia você volte pra mim. E a amiga Loura do Furo do Carmo tá com a gente, hein, Loura? E a patroa baixinha tá na área. É a patroa mais forte. Só na mana. Amor. Ué! Boutique do MB, a loja que veste a galera do rock doido em Muaná. Então canta pra ele aí, vai! Não brinque mais com os meus sentimentos. Muaná é muita honra, vai! Siga no Instagram, arroba Boutique do MB. DJ Anderson Considerado. O DJ de nome e sobrenome. Sobrenome. Toda noite a mesma história. Diz pra mim por que não volta. Não vivo sem ti, meu bem, não vá. Coração tá machucado. Tão sozinho abandonado. Em nome de Boutique do MB, meu irmão. Ti, o que será? E o que será? A minha vida. Se não te amar, não provar seus beijos, não dá. Diga, porque você parte. E aí, Tomaste? Alô? Madrugada, no fim da tarde. Bum! Porque maltrata, te digo, vou falar das... Dali, DJ Anderson! Uma, amar. Pobre jovem. Te tocar, te abraçar, te dar carinho e te amar. Você não vai chorar, eu prometo. Queria poder te falar de uma paixão, de um coração que tanto chora. E as pessoas arrumam um jeito, uma maneira de poder te falar que amar você e quer você pra toda vida. E te dizer que não consegue, fica só. Queria poder te falar, eu amo você. Quero você aqui agora, agora, agora. Pobre jovem. 2.0. Banda Os Brothers. A maior referência em Melody. A maior referência em Melody. Toda noite a mesma história. Diz pra mim por que não volta. Não vivo sem ti. Eu bem. Ah, um super abraço, amigo! Para o Tassi Júnior. Ele e sua esposa Camille. Tá curtindo hoje o Bubble Jovem. Obrigado. Pensando em ti, o que será? Não provar seus beijos, não dá. Diga, por que você partiu? Alô, meu brother Maguira! Dali DJ Anderson! Posso tocar aquela que escuta lá em Barcarena? Posso? Rapaz, meu sonho era ver o Som Moraes aqui Moaná de volta, viu, cara? Tenho fé que um dia vai acontecer. Não. Marlene, Fabinho, Rodrigo, Cíntia, a Bia e a família Leopoldo de Moaná. Ao meu lado pra me encontrar. É só fechar os olhos e chamar. Chama que eu vou. Que eu vou. Eu estou. Pra quem não sabe, a minha primeira festa como DJ foi aqui em Moaná, viu, cara? Cobertor. Esse tempo aí, o Maguila era dos Galácticos. Era equipe Laje. Pé de Pano. Equipe Pratec. As Gaiatas. É doido, passa um filme, né, meu irmão? Não vai ser fácil. Pé de Pano parou de prestar quando o Nico assumiu, foi. O cara desguiou todo mundo, foi. Mas que pariu. DJ Daniel, mostra o quanto é demais. Não, não vou dispensar. Embarca arena na beira. DJ Emerson Amaral tá lá, Pé de Pano aí, DJ. Esse tem moral com o DJ Anderson. Dali, DJ Anderson. Sargento Duarte veio de Belém. Curtiu o show do Gordinho em Moaná. Pode ir, Sargento. Tamo junto. Não vai ser fácil. Te encontro aqui no Mega Som Moraes. Pra mim finalizar a parada aqui no meu show. Pra mim finalizar. Eu vou começar com essa aqui, bora! Segura! Joãozinho delas! Alô, Joãozinho! Nesse tempo, joga o bracinho pra cima aí. Você, joga o bracinho. Se inscreva no canal Rafael MB no YouTube e curta os melhores CDs do Pará. Joga, joga, e joga, joga, e joga, joga, e joga, joga, e joga, joga, e joga, joga. Laje, laje. Bota Laje, o melhor goleiro de Moaná. Let's go! vez Paulo Camarão rolava o futebol mil grau na arena aí, mano. Eu vou de barco pro popô voadeira. A construção começa na sexta-feira. Galera da loja que comanda em Moaná. Família Eletromarques! Aí em cima do Bampará aí, detonando muito gelo e curtindo o nosso Réveillon! Que a onda vai começar! Vamos de barco! Feliz ano novo aí, viu, papai? Acesse www.rafaelmb.com. É publi magnada na parada. Tira para que eu possa. Alô, Maxi! Filho do Poça! Esse blaster, hein? Muito prazer. Sou uma gata gaiata. Falei. Conhecer. Quer aprender. Aqui a gente faz ao vivo, quer saber. Eu tô no Mega Magnata. Cujo de cida e corona é da pesada. É da pesada. Aqui em Moana. E não gostar, desculpe, tem que aceitar. Siga no Instagram, arroba Boutique do MB. Cadê a torcida do Corinthians? Dá um grito aí. Quem é corintiano faz barulho. E quem torce pro Flamengo dá um grito aí. Joga pra cima! Alô, Magnata, prepara aí, Magnata! Tá ligado? Mostra como é que é. Mostra como é que faz. Mostra como é que é. Mostra como é que faz. Vai, sal, sal, sal, sal, sal. Só os caras do joga a mão e dá lição. Só os caras do joga a mão e dá lição. Sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal. Vou deixar a minha última mudar. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Maguila. Obrigado, meu bolinho, parceiro Rafael MB. Obrigado, Moaná. Vamos conversar, senta aqui. Você obrigado pelo carinho de vocês aí, viu? Você foi meu primeiro erro. Valeu, galera! Meu primeiro erro. Partiu Midas Bar. Paciente. Detalhe, tem sopa de graça pra galera amanhecer. Você foi meu primeiro erro. Vamos até 7 da noite no Midas. E depois partiu Engenho. Te ligar, você não. Meu amigo Jorge. Entender. Feliz ano novo pra você, pro Gênio, toda a família Publi Jovem. Tamo junto aí! E se você quiser voltar? Do Publi Jovem pelo carinho, meu irmão. Se você quiser voltar. Em abril tem Ellison Showman e Anderson Considerado e Moaná. Boutique do MB. A loja que veste a galera do rock doido em Moaná. Se inscreva no canal Rafael MB no YouTube e curta os melhores CDs do Pará.